Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 1016-A de 2011, de autoria do deputado Dr. José Luiz Nance, do PPS, que obriga as empresas de coleta de resíduos sólidos urbanos a vacinar contra a hepatite A todos os funcionários que trabalham na coleta de lixo. Além de não poder representar ônus para o funcionário, a vacinação deverá constar na documentação do mesmo. Os trabalhadores que trabalham com a coleta de lixo diretamente, apesar de estar protegido com a luva, com sapatos próprios e máscara, mas tem o perigo da contaminação, porque os resíduos sólidos, né, vêm sempre contaminados. E a grande possibilidade de eles contraírem a hepatite A, e a hepatite A leva a uma cirrose, quando complicada ou quando maltratada, e pode levar à morte. Então é melhor prevenir do que remediar. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.